vitória contra o meu desempenho. Yeah. Player Dawes, corra pra onde for. É, pois olha quem chegou: Deathstroke, exterminador. Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho não a chance de vitória contra o meu desempenho. Então, corra pra onde for. Deathstroke, exterminador. Guerreiro superior, de ex-militar para exterminador. Contrato assinado, meu alvo seja quem for. Não vai ter nada que escape da mira do atirador. Apenas faço meu trabalho, por dinheiro eu mato, veja bem, sou mercenário. Tive o fim da minha carreira ao salvar um aliado, mas mesmo eu sendo expulso, tenho a honra de um soldado. Criado para o combate, antecipando os movimentos, já era, é checkmate. Hunter, objetivo em primeiro, mantenha o sangue frio no meio do desespero. Ameace minha família, torture pra que eu responda, mas eu nunca vou quebrar o meu código de honra. Inimigos extermino, não importa como for. Deathstroke, ou exterminador. Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho não a chance de vitória contra o meu desempenho. Então, corra pra onde for. Deathstroke, exterminador. Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho não a chance de vitória contra o meu desempenho. Então, corra pra onde for. Deathstroke, exterminador. Então quero saber, se eu perdi minha família, o que eu tenho a perder? Eu luto por mim, não tenho a quem proteger. Matando por diversão, é isso que eu sei fazer. A força de um guerreiro se encontra na sua frieza. Destacar o seu talento, ocultar sua fraqueza. Sou determinado e por favor me dá licença. Eu não acho que consigo, não, eu tenho certeza. O experimento militar que fizeram os sentidos e a força aumentar. Mas vou lutar, tenho munição pesada, com armas e balas, espadas e mais granadas. Eu não darei palavras, torture pra que eu responda, mas eu nunca vou quebrar o meu código de honra. Inimigos extermino, não importa como for. Deathstroke, ou exterminador. Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho não a chance de vitória contra o meu desempenho. Então, corra pra onde for. Deathstroke, exterminador. Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho não a chance de vitória contra o meu desempenho. Então, corra pra onde for. Deathstroke, exterminador. Player Dawes, yeah. Se o inimigo se acovarda, como exterminador, tô sempre pronto pra batalha. Tática, silêncio, foco e disciplina. Com toda precisão, inimigos estão na mira. Mira, rima, mira, eu prefiro a rima que for. Deathstroke, ou exterminador. Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho não a chance de vitória contra o meu desempenho. Então, corra pra onde for. Deathstroke, exterminador. Yeah, mais uma semana.